Gente, bis! E aí, jagunçada? Bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o podcast semanal do Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para ouvir todos os episódios do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, do Pilha do Aranha, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Nossos episódios também estão no YouTube, na Aurelo, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music e no seu agregador de podcast favorito. Aliás, não esqueça de dar lá 5 estrelinhas, dar seu joinha no seu agregador de podcast favorito e ajude a espalhar a palavra do Arte Final. E para isso, vem falar de bis com a gente nas nossas redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é @artefinalhq. E não esquece também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Tá querendo comprar seu gibizinho na Amazon? Você compra através do link que tá lá no nosso site. E você também pode ajudar a manter o nosso trabalho mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E vamos pro episódio de hoje. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Joel Moraes. De volta, e dessa vez, graças a Deus, não morreu ninguém. E Maurício Dantas. Eu que estou com duas musiquinhas na cabeça esse mês todo, né? O tema do Superman e o do Mundial de Clubes. É verdade, né? Estamos no finalzinho, estamos gravando aqui quase nas vésperas da final do Mundial de Clubes e pouquinho depois da estreia de Superman, o filme que dá início ao novo DCU, comandado pela pessoa favorita na terra do Joel Moraes, o James Gunn. Tchau, vou sair desse podcast. O Joel Moraes, ele já decidiu, quando soube que era o James Gunn que ia dirigir esse filme, ele já tinha decidido que o filme ia ser ruim. Então, nada que aconteça vai fazer ele mudar de ideia, ou pelo menos admitir que estava errado. Então, só nos resta lamentar pelo nosso amigo Joel, né? Porque não tem jeito. Porque ele já decidiu que o filme não presta. Mas vamos ser sinceros, sim. O Joel é um hater de qualidade, né? Ele é um hater à moda antiga, old school, como não se fazem mais ele haters. Ele mantém o hate dele, doa quem doer, né? E não dá chilique. Ele não fica com essa de e o Lula, e o PT, e o Snyder. Não, ele apenas não gosta. Ele já disse que não. Ele vai assistir o filme, ele vai verter umas duas lagriminhas assim, mas ele não vai sair com o olho mais seco do mundo. É capaz dele nem deixar a lágrima cair, né? Ele vai fazer, volte pra dentro. Eu tô odiando. A gente tem que dar valor. Não se faz mais hate. Não, o cara que fez aquelas três aberrações do Guardiões da Galáxia e ainda fez aquela outra patifaria que só engana os bestas. Besta, no caso, o Marquito. Chamada Pacificador. Homem. Bom. Não. Pera aí. Tem que fazer essa nota aqui também pros nossos ouvintes antes, Marcos, que é o seguinte. Joel só ia gostar de um filme dos Guardiões da Galáxia se tivesse o Vance Astro, o Martinex, o Charles 27 e o Yondu na original. Aí se não for isso, ele não aceita. Não foi isso, aí é o Dimas Teose. O que eu não gostei foi porque ele transformou o Drax no Sargento Pincel, transformou a Gamora na namoradinha do Brasil, a Regina Duarte dos anos 70, e o Peter Quill, meu amigo. A grande vantagem dele é o quê? Dar dedo e dancinha. Não, vai catar. Bom. E a Mantis é uma retardada. Ainda bem que, assim, infelizmente a gente teve que chamar o Joel para esse podcast, porque não tinha mais ninguém que queria participar. E a gente é obrigado a ouvir esse tipo de coisa. Mas não vamos falar do filme ainda, porque, afinal de contas, o filme estreou essa semana, né? Na verdade, na semana passada, na quinta-feira. Nós não somos daqueles podcasts que, ou daqueles veículos de comunicação que já colocam um spoiler na chamada da manchete. Então, mesmo que você não queira ver, ele vai te empurrar, você vai ter esse spoiler aqui, porque eu quero que você veja, não importa que você não queira. Daqui, só o Maurício já viu o filme, eu ainda, depois, dando tudo certo, publicando esse podcast na segunda-feira, eu estarei indo amanhã, terça-feira, assistir esse filme. Joel não vai assistir, que já decidiu que não vai assistir, e só o Maurício assistiu. No final ele vai falar as impressões dele do filme sem spoilers, porque, como eu falei, eu não assisti ainda, então eu não quero spoilers. Mas, como já é meio que tradicional aqui no Pilha de Bis, nós vamos falar, fazer referência ao filme, mas sem fazer referência ao filme, né? Nós vamos só usar o nome Superman. E, para ser mais safado ainda, nós vamos fazer um link com um outro filme de quadrinhos que deve estrear daqui a mais ou menos um mês ou três semanas, que é Quarteto Fantástico. Então, isso vai ser um combo, vai ter esse podcast aqui, e depois, quando tiver a estreia do Quarteto Fantástico, nós vamos fazer outro. E por sugestão do Joel, que foi, inclusive, por isso também que ele está aqui, além de ninguém mais queria participar, ele também está aqui porque ele deu essa sugestão, de nós pegarmos algumas histórias que relacionem os personagens, né, as duas franquias da Marvel e da DC. Então, vamos pegar uma história, quando for estrear o Quarteto, do Quarteto Fantástico encontrando ou enfrentando uma cópia do Superman na Marvel, e vamos falar de uma história do Superman enfrentando ou encontrando uma cópia do Quarteto Fantástico na DC. Não é isso, Joel Moraes? Exatamente. E entre um e outro ainda vamos falar também assim, em passando, né? Vamos falar em passando de Quarteto Fantástico e Superman, né? Ou Superman Quarteto Fantástico, o especial que teve nos anos 90, que Dan Jurgens, né? Tava ainda no auge, ainda era o cara que tava, ele escrevia tudo. Rapaz, na época o Dan Jurgens escreveu até um gibi daquela personagem, como é aquela personagem de games? Tomb Raider, Lara Croft. Ou é mesmo, época, foi longe. É, cara, aí ele fez esse cross, que é um cross simpático, que eu gosto. Eu tive essa edição, acho que foi até pela Editora Abril ainda. Sim, eu não acho que foi pela Abril. Assim, é interessante a gente falar isso, porque como a estreia, como o Marcos falou aí, a estreia do Superman, a estreia do Quarteto no mesmo mês, o que é que a gente poderia encontrar disso? Os crossovers, teve o crossover, mas somente o crossover não renderia tão legal. Então, a proposta foi essa. Vamos falar de quando o Superman encontrou um Quarteto Fantástico, né, mas que é da DC, e quando o Quarteto Fantástico encontrou um Superman, que é da Marvel. E o de hoje vai ser Superman e Hank Henshaw, que é, digamos, o Reed Richards trágico e invertido da DC. E que, depois, se você ligar o nome à pessoa, foi reaproveitado como o Super Cyborg, lá no retorno do Superman, né, no Reino dos Supermans, que é como foi chamado nos Estados Unidos, e aqui ficou conhecido como o Retorno do Superman, que saiu aqui, que foi publicado, né, originalmente essa história, em Adventures of Superman número 466, que foi publicado aqui no Brasil mais recentemente em A Saga do Superman volume 24, que foi o último daquela primeira fase, né, da Saga do Superman, quando ela tinha sido cancelada e alguns meses depois voltou continuando a numeração, né? E aí já com a fase mais capitaneada pelo Dan Jurgens, né? Que foi culminar na morte e no retorno do Superman. E essa história, ela é escrita e desenhada pelo Dan Jurgens, né? Então, não sei se eu não sei se ele já tinha uma pretensão de reutilizar esse personagem depois, certamente não na morte do Superman, apesar de que toda vez que a gente lê e fala sobre a morte do Superman, inclusive a gente falou sobre isso quando o Superman completou 80 anos, naquela série de podcast que a gente fez sobre o Superman, quando a gente falou da morte do retorno, todo ano eles falavam, né, de matar o Superman, todo mundo dava risada e seguia o baile, né? Até que teve um ano que falaram, e se a gente matasse o Superman, e não deram risada, né? E resolveram fazer. Mas, Maurício Dantas, fale um pouquinho sobre essa história de Adventures of Superman número 466. É só uma notinha aqui, bibliográfica. Eu tava até pensando mais cedo se não é chato isso, né? Às vezes eu comento até do Arte Finalista, né? Essa mesmo eu tinha na mente que é o Art Tibbert, que já finalizava o Jurgens aqui. Tipo assim, porra, a galera me ouve, deve me achar chatíssimo com esses comentários, mas... Não, é o Dick Giordano, já vou me corrigir aqui. Mas falar também aqui que, segundo o nosso Guia dos Quadrinhos, Amado Idolatrado, salve, salve, esse gibi foi publicado pela primeira vez aqui em Super Homem, 101 de abril, em um longínquo novembro de 1992. Eu estava na recuperação de alguma matéria aí da terceira série. Desde saiu... aquela época, Salvador não fazia bem ao amigo, tá vendo? Não, pior que é mentira, eu era CDF, porque minha mãe era professora do colégio, aí tinha sempre aquela ameaça. Se perder a matéria, vai perder a bolsa. Aí vai pro colégio público. Né? E essa nossa educação pública é de porcaria, então, infelizmente, tinha que ceder ao medo e gastar com o gibizinho na Intoca apenas. Foi publicado de novo em Lois e Clark, As Aventuras do Superman, número 1, em dezembro de 96, com a capa do hoje nefasto Jim Kane, com a Terry Hatcher, né, daquele seriado de TV de Lois e Clark, antiquíssimo, mas que a gente gostava muito na época. Joel, sim, não gostava, né, Joel? Você não gosta de nada? Provavelmente não. Eu gostava muito da Terry, né, não tem como não gostar, né, benza Deus, né, na época era um espetáculo. Mas é, o Luto era uma figura, assim, caricata, horrível, horrível, horrível, horrível. Até o Lionel Luto do Smallville era melhor do que ele, como o Luto Coroa. E o Jim Kane, eu não sei, pra mim o Jim Kane, sabe o que é que ele poderia ter sido legal na época, nos anos 90? Se fosse uma versão do Colossus, né? Eu achava ele uma versão, sei lá, pra mim ele era a cara do Colossus. Né? Mas ele tem 1,5 metros de altura, Joel. Não, a cara, eu tô falando da cara, por isso não. Mas na época não ia ter efeito especial que transformasse ele num russo de 2 metros de altura, não. Mas no sonho molhado. O Wolverine tem quase 2 metros no cinema, é o que vocês gostam, todos gostamos. Isso é besteira. Era um colossinho. É, dá pra diminuir vídeos Hobbits, né? E dá pra aumentar o Schwarzenegger. Não é o Schwarzenegger, não, é o Van Damme. O Van Damme e o Tom Cruise. Só que é o Tom Cruise, no caso, ele é efeito prático. Ele não aceita filmar com ninguém mais alto que ele. É. Ô, Maurício, mas você tá falando da edição Adventure of Superman 466, é isso? É isso, essa edição mesmo saiu aqui. Diga. Sim. Vá. Não, porque eu tava olhando aqui. Que eu fui reler isso praticamente hoje, né, pra gravar. Na verdade, a primeira aparição dele, do Hank Henshaw, é na anterior, viu? Ainda naquela saga do Dia do Kryptoniano, que era The Last Son of Krypton, no original. Pode ser, porque a origem quartetística dele é nessa edição, né? É quando eles sofrem um acidente, assim, parecido é eufemismo, né? É a mesma coisa do Quarteto Fantástico, né? Voltando pra Terra. Exatamente. Só que a mesma coisa. O do quarteto é indo, né? E o deles é vindo. É. Um é lá e outro é lô, né, Joel? Rapaz, você pegou essa palavra aí. Meus amigos, ó, o Marquito tá usando bastante essa expressão, lá e lô. É uma expressão aqui muito comum em jogo de dominó. Não sei se no resto do Brasil também é. Mas fale sobre essa história, Maurício Dantas. Só terminando aqui, antes, ainda foi republicada de novo em... Cadê? Eu perdi. Ah, achei. Foi publicado de novo em DC Comics, A Lenda do Batman, da Eagle Moss, né? Cavaleiro das Trevas em Metrópolis. Não, nem sei por que isso foi publicado aqui, mas... Ah, eu sei. Eu sei também, porque essa mesma série tá nesse volume da saga do Superman, que é justamente a primeira história de parceria dos dois, né? Que ele o Batman tinha aparecido lá na mini, né? No Homem de Aço. E ele aparece. E aí, logo depois, na história seguinte, na verdade, é porque acontecem algumas coisinhas nessa história que refletem nessa aventura do Batman com o Superman. Bem lembrado, é verdade. E saiu agora de novo aí, né, no Saga do Superman 24, o último da primeira temporada, em maio de 23. E estamos a falar disso aqui. A última vez que eu li, eu confesso, não cheguei na 24 ainda da Saga do Superman. Estou relendo, na verdade, que acho que é a 16, 18. Tô perto, mas eu li pela primeira vez isso aí comprado no famoso pacote juvenil, aquele que tinha os encalhes de banca, né? Botava duas ou três revistinhas e botava no plástico com o adesivo pacote juvenil, apenas tanto. Ia você pagar, tipo, o preço de 1,5 gibi por 3 gibis. Li na Superman 101, de novembro de 92. E confesso que eu não saquei na época, moleque otário que eu era, essa referência ao quarteto. Muito tempo depois só que apareceu e é curioso como até a capa mesmo, né, evoca muita a passagem do Byrne no Quarteto Fantástico. A composição de cena e tudo mais, esse o monstrão atacando o Superman, o coisa dele, né? E é uma história trágica, na verdade, né? Enquanto na Marvel o Quarteto vai para o espaço, é banhado nos raios cósmicos e volta para a Terra com os poderes, apesar de todo o drama e tudo mais, aqui isso vai destruindo eles aos poucos, né? Acabando com a coesão deles. Tem a Mulher Invisível, tem o cara que vê o monstro, tem o outro que vê um tocha humana, mas um tocha mais de energia. E o Hank Henshaw, ele não fica elástico, não. Ele começa a espalhar a consciência dele, né, Joel? Acho que isso aí é uma explicação, rapaz, melhor. É, assim, eu relendo, eu juro pra você que eu lembrava poucos detalhes, mas eu relendo agora. Dá até pra você imaginar por que o Jurgens não retomou isso até hoje. Porque o Henshaw, ele perde a coesão física e a mente dele, né, se torna uma projeção de energia, enfim, uma consciência que ele projeta em máquina. Mas isso não fica claro nessa história. Ele só aparece como se estivesse derretendo. Isso. Né? Ele é muito inteligente, mas ele parece estar ficando insano pelo que está acontecendo com ele. Mas não mostra que ele está tendo essa expansão da consciência dele. Só mostra que ele está derretendo. Ele vira uma caveira ambulante, né? Eu puxando, assim, para chegar nesse ponto, eu vou até, se vocês me permitem, vou até dar uma, assim, fazer um prequel do que o Maurício falou. O Maurício falou pra gente da edição 466, né? Adventure of Superman 466, que saiu na 101 de abril. Só que aí eu fazendo aqui a buscativa, eu achei a primeira aparição mesmo do Hank Henshaw e dos outros três foi na edição anterior, que era a 465, que ainda fez parte daquele arco que eu falei, aquele arco bem legal chamado Dia do Kryptoniano no Brasil, né? E que mostra o Kal-El, ele tá meio que possuído pelo Erradicador, ele tá ficando frio, enfim, tá virando um kryptoniano frio e calculista. Logo no começo da edição, eles mostram uma nave, um ônibus espacial chamado, o ônibus espacial e a equipe chama-se Missão Excalibur. Eu acho que deve ser um trocadilho com o Excelsior. Eu acho que deve ser isso, uma brincadeira com o Excelsior, do Stan Lee. Né? Já que tinha toda... É. E aí eles começam mostrando os personagens. São dois painéis apenas. Aparece o Henshaw e a esposa dele, que é a Terry. Acho que é Terry. Eles estão no ônibus espacial em órbita. E estão, eles mesmo falam que estão fazendo testes com radiação. Pronto, é a única coisa que aparece deles. Aí corta a cena e tal, e eles veem que o Superman está na Lua. Eles comentam, o Superman tá na Lua e tal, eles vêm pelos sensores. Mais adiante, tá tendo todo esse rolo do Superman com o Erradicador na mente dele. Aí eles reaparecem lá no meio da edição e eles estão fazendo esses testes. Ele fala que é um tipo de radiação que eles têm, que eles conseguiram. E essa radiação veio da LexCorp. É uma radiação, mostra até uma maquininha lá, o equipamento como LexCorp. Eles estão fazendo testes com radiação em gravidade zero e alguma coisa dá errado. A radiação, ela foge um pouco do controle. E aí, a esposa do Henshaw, ela fala, tem atividade solar, manchas solares ou tempestades solares estão muito fortes. Então, assim, uma anomalia solar. Beleza. Então é o que ela fala. E isso está interferindo com a radiação. E a radiação começa a dar erro nos equipamentos. E aí, quebra o invólucro da radiação. E eles abortam a missão e voltam para a Terra. E isso aconteceu durante a saga do Kryptoniano. Que a gente falou sobre essa edição, eu estava pesquisando aqui, a gente falou no Pilha de Bis número 341, o link tá aí no post, que eu falei sobre essa edição da Saga do Superman volume 23, que eu falei sobre isso e ainda teve The Moon is Falling Us, que o Maurício falou também, tá, o link tá aí no post. Aí o que acontece? Isso daí é meio que o preâmbulo, né, para chegar nessa edição que o Maurício falou, para poder entender o que é que está acontecendo. A edição que o Maurício fala, ela já mostra os astronautas sofrendo o acidente propriamente dito. Nessa que eu falei, que é a 465, que estava na saga do dia do Kryptoniano, é onde começou tudo. Eles estavam fazendo o experimento, tem uma tempestade solar, danifica o contêiner da radiação, e eles têm que abortar a missão e voltar para a Terra. A sequência dessa edição não é a 466. A sequência dessa edição é a Action Comics, Action Comics 652, desenhada pelo Pérez, pelo Kerguemio, e que é o final do arco do dedo kryptoniano. Por que, que tem que ser citado também? Porque nessa edição não aparece nada do Henshaw e nem dos astronautas. Mas no finalzinho, o Superman se livra da influência do Erradicador. Ele pega o artefato do Erradicador, aquele artefato pequenininho que ele tinha trazido na época do exílio do espaço, e joga no Sol. Por que, que isso daí é importante? Quando acontece essa edição aí, Maurício, que eu acredito que você esteja com ela em mãos aí, a 466, e que mostra o acidente já acontecendo, a alteração deles, isso vai ser citado. O Superman acha que foi ele que causou a tempestade solar. Ele acredita que foi ele que causou uma alteração na energia solar por causa do erradicador. Não sei se você está vendo isso aí, Maurício. Sim, sim, sim, sim. Sim, é verdade, é verdade. Pronto. No que ele menciona isso na 466, é aquela coisa do Superman achar, né, que tá... Enfim, ele é um cara muito responsável e tal. Ele acha que foi ele que causou. Só que aí a própria esposa do Henshaw, ela esclarece para ele. Diz que não é, não foi. Quando ele fala isso, tem um painel aqui que eu tô vendo. Ele diz, ó, se eu causei isso jogando o erradicador no sol na tarde de ontem, aí ela disse, não foi o erradicador. Eu não sei o que é esse erradicador, mas ele não pode ter causado nossa mutação, porque a explosão solar aconteceu ontem pela manhã. Então, tinha acontecido antes do Superman jogar o erradicador. Isso daí o próprio Jurgens explica na história. Então, o que causou isso daí foi alteração no sol e esse acidente com a radiação. Deu os poderes para eles. Só que tem um negócio. Essa semana, coincidência ou não, saiu uma edição chamada Superman Treasure Edition 2025, que é um especial do Jurgens, com 70 páginas. Eu comentei com vocês até no grupo esses dias, e eu gostei pra caramba. É a arte do Bruno Redondo, que fez Asa Noturna recentemente com Tom Taylor. O Super Cyborg aparece nessa edição. E no resumo que o Batman faz para Lois da origem do Super Cyborg, o próprio Jurgens agora parece que a idade chegou nele. Ele está dizendo que o Hank Henshaw, o que aconteceu com ele, é que foi uma infeliz coincidência do destino, que a radiação que causou o acidente foi causada por um artefato kryptoniano jogado no Sol. Sendo que o próprio Jurgens tinha dito que não foi isso. Eu sei que mas aí é um negócio que mais de 30 anos de diferença, o que pode ter tido de retcon nesse meio tempo? Não teve. Mas o pior é que não teve. Ele agora, ele pode ter retconeado agora, tudo bem. Mas ele mesmo tinha isentado o Superman dessa culpa, e agora ele colocou de volta. Enfim, nessa edição, voltando, né, para 466, que o Maurício estava em mãos, estava falando, ao final dessa edição acontece isso que vocês falaram, né? O Superman cura a esposa do Henshaw. O irmão dela, né, seria o equivalente, eu não sei se é o irmão, mas é o equivalente do John Storm, do Tocha Humana. Ele voa para o espaço e ele se desintegra. O outro personagem, que é o equivalente do Coisa, entra dentro de uma câmara, tipo uma câmara de ressonância, e se desfaz. E o Henshaw, ele aparentemente morre. Era isso que eu queria dizer a vocês, que eu não sei como o Jurgens nunca resgatou essas histórias pelo seguinte. O personagem equivalente do Tocha, ele não morre. Ele mesmo fala que ele está se expandindo como se ele pudesse se tornar uno com o universo, ou seja, ele se espalhou pelo cosmos. Não é exatamente o que ele morreu. Ele expande a energia dele pelo cosmos, né? Ele não fica claro que ele morreu, né? Ao contrário do que acontece com os outros, né? Não, mas mesmo o outro. O que é que acontece com o outro? Ele entra dentro de uma câmera, tipo como se fosse um lance de ressonância. O que acontece? Ele diferente do Coisa, eles explicam na história que ele usa coisas do terreno para formar um corpo. Isso inclui terra, lama e pedaços da nave que são de metal. E falam durante a história todinha que ele parece estar sentindo muita dor, né? E aí ele vê aquela... Eles estão tentando dar um jeito para curar eles, né? Porque a própria mulher, que seria a Mulher Invisível, também tá morrendo, né? Tá se desfazendo. E aí eles vão tentar lá uma medida desesperada, que foi o Hank Henshaw que descobriu, e testam primeiro nela, e quando vão fazer nele, eles não conseguem fazer, porque ele aparentemente se matou, né? Porque ele sabia que não ia, que ele não poderia estar numa câmara de ressonância magnética por conta das partes de metal, e ele foi para lá e aparentemente se matou, né? Mas que aí é onde eu digo a você, aparentemente, porque ele despedaçou esse invólucro físico. Mas se o outro, tipo o Henshaw, ele mantinha uma consciência eletromagnética fora de um corpo físico, poderia indicar que esse também, porque na verdade ele tinha virado uma consciência eletromagnética que juntava pedaços ao redor para formar um corpo, enfim. Eu não sei como o Júlio nunca resgatou isso. Ao final dessa história, o que é que acontece? O Henshaw está dado como morto, a esposa dele está curada, os outros dois aparentemente mortos. Passa essa história que o Maurício falou do encontro do Superman com o Batman, e na edição 468, você está com essa aí, Maurício? Peraí, deixa eu ver se está aqui. É onde surge a versão realmente assim robótica do Henshaw. Ainda não vilanesca, mas e é onde tem assim meio que a gênese dele como o personagem que se tornaria o Super Cyborg. É 468. Esse foi publicado aqui no Brasil no primeiro volume da nova saga do Superman. Isso. Né, quando a Panini resolveu retomar a história já com a parte que é capitaneada pelo Jurgens, né? E foi publicado aqui no Brasil em Super-Homem 102. Você tá com essa aí, Maurício? Tô abrindo aqui agora, mas online, porque a segunda temporada do Superman tá em outra prateleira. Mas sim, a segunda temporada eu só peguei depois o primeiro volume, ainda vai demorar pra eu ler. É, olha aí, eu lembro dessa capa da Super-Homem 102, é isso mesmo. Essa aí tá na frente do meu pacote juvenil, acho que é a 103 também. É, 101, 102, 103. E porque um tempão procurando essa história, tempo, eu consegui. Essa história ela estabelece, né, que o Hank Henshaw ele tá vivo de alguma forma. Ele é uma entidade eletromagnética agora, consciente. Mostra que a esposa dele tá com estresse pós-traumático, ela está assim, apática, está praticamente em estado vegetativo. Ele retoma uma forma física através de máquinas, é na LexCorp. Ele usa máquinas da LexCorp para criar um novo corpo, e ele vai visitá-la. Quando ele chega lá, ele consegue tirar ela do torpor que ela está, dizendo que é o esposo e tal, só que aí ela surta de vez, ela perde o restinho de sanidade que ela tinha, ela fica totalmente em choque. Ele acha triste o que está acontecendo com ela, então ele se afasta, ele sai de lá. Ela fica em um estado muito grave, ela fica muito abalada. Nisso, o Henshaw, ele vai até a NASA e tenta retomar outro corpo lá. Ele imagina que ele vai ter que deixar o planeta, né? Pronto, isso atrai a atenção do Superman. Ele acaba machucando pessoas e tudo mais, o Superman chega lá, tenta ajudá-lo. O que acontece na sequência é que alguém diz para ele que a esposa dele se matou. Perdão. Que ela está em estado catatônico. Ela ficou totalmente catatônica depois do choque, né, de ver ele numa forma metálica. Ele fica tão revoltado com isso que ele decide deixar o planeta de vez. É aí onde acontece aquela reviravolta. Ele voa em forma eletromagnética até aquela cápsula ou câmara que o Byrne, o John Byrne, né, Byrne ou Byrne, como queiram, ele fez o design. Que trouxe o Kal-El para a Terra. Ele entra nessa máquina, ele absorve tecnologia de Krypton, que é muito avançada, e sem que ninguém soubesse na época, e também não fica claro aí, só é revelado lá na frente, ele usa também da câmara algum pouco DNA do bebê Kal-El que tinha ficado lá. É de onde ele faz crescer uma versão meio clonada do corpo dele, misturada com tecnologia, e vira o Super Cyborg. Só que nessa edição, ele ainda está benevolente. Ele simplesmente assume a forma de uma maquininha pequenininha, um pequeno drone, e ele vai para o espaço. O Superman não consegue segurar ele decide ir embora. Vai embora do sistema solar. Pronto. Foi a última vez que ele foi visto, até o reaparecimento dele, já na edição, acho que é... Qual foi a edição que ele reapareceu aí, Maurício e Marquito? Já como Super Cyborg? Já foi lá no retorno do Superman, né? Acho que... 1993, 92, né? Por aí. É, já foi depois da morte, lá no retorno do Superman. Aí já foi lá pra frente. Já foi a ironia. Um ano e pouco depois, 2 anos depois. É, a ironia que, assim, eu acho que foi, obviamente foi intencional, né? Da parte do Jurgens, é que ele fez uma versão trágica e distorcida do quarteto e fez o correlato do Reed Richards se encaminhar para um futuro onde ele se tornava um doutor destino, não só pela vilania e pela sociopatia, mas pelo o poder assim, tecnológico. Né? Embora o doutor destino ele não seja um ciborgue, mas ele depende basicamente de tecnologia, né? Fora a magia. Mas ele usa muito tecnologia com armadura e o traje. E o Henshaw ele se tornou, né, literalmente um ciborgue. É, eu não sei se quando o Jurgens criou, ele já tinha essa pretensão de utilizá-lo lá pra frente, até porque é um espaço de tempo muito grande as equipes elas se reuniam anualmente para definir o que seria feito no ano, né? Porque vamos lembrar que nessa época eram três edições mensais do Superman, pouco depois viraram quatro, né? Porque aí entrou a Superman mesmo, né? Não, Man of Steel já tinha Superman, Adventures, a Action Comics e depois a Man of Steel. E elas funcionavam meio que como uma única publicação, com equipes diferentes, mas uma única publicação semanal, né? Então, mas por isso que quando você falou ali no começo que a história lá do último Kryptoniano, ela começou na Adventures of Superman e continuou em Action Comics, porque na prática era como se fosse uma única revista do Superman semanal. Isso. Não é isso, Maurício? Sim, já começa aí nessa fase que a gente tá, que eu tô lendo aqui, que é pela 17, 18, ali, logo depois do exílio do Superman, né? Na fase do exílio já é uma continuidade bem bacana. A ideia dos editores, né? E a gente tem aí o Andy Helfer, né? Excelente. A gente já falou aqui de grandes feitos dele na DC como editor e alguns como escritor também. E ele deu essa ideia que foi uma coisa que foi seguida até ali meados dos anos 90, né? Que é de que cada título do personagem tivesse um sabor diferente, um enfoque diferente. Não é novidade, veja, não começou aí. A gente tem, por exemplo, os títulos do Aranha antes, né? Enquanto a Amazing Spider-Man focava no Peter Parker, no Aranha, né, em si, a Sensational, o Peter Parker, Spider-Man, ou qualquer outro gibi, tinha enfoque na vida dele com o Clarín, na vida dele mais com os colegas de faculdade, nos coadjuvantes. Enfim, assim como o Byrne fez também, né, na época dele, tinha a Action Comics era mais de team-up, né, o Superman sempre encontrando outros personagens, interagindo com eles. Então aqui eles fazem, dão esse sabor diferente, mas eles também dão um gostinho a mais, é um temperinho a mais, que é essa continuidade, né, cada gibi pegava de onde o outro parou, apesar do até, o Superman mesmo é foco no Clark Kent, e aí tem o Action Comics, que a gente vai falar mais do Jimmy Olsen nessa edição. Então é a história mais pelo Jimmy Olsen carregando e por aí. É quase como se fosse um crossover contínuo, né, de títulos que levam a famosa era do Triângulo, que tão amada aí. Eu gosto muito também, sei que o Joel gosta. O Jameson sempre fala dela. E é uma fase que é muito boa, porque eles estabelecem na capa logo, né? Tem um triângulozinho invertido, de cabeça para baixo, com o número da edição nessa cronologia aí. Então você podia comprar não só, tipo, o que é que vem depois de Action Comics 470? Ah, vem Superman não sei quando. Depois por quê? Porque tem a numeraçãozinha no triângulo. Coisa que a Panini não sabe fazer, né? A gente tá vendo nessas segundas temporadas a maluquice das contas todas deles. Mas essa tecnologia não é nova. A DC já fazia lá no comecinho dos anos 90. E tem grandes nomes aí, né? Tem o Joey Cavalieri, que sai da DC um pouco depois disso aí e vai pra Marvel pra fazer o universo 2099 e acaba sendo demitido, né? E o universo acaba por conta disso, meio que um boicote dos autores ali. Tem a Louise Simonson, apesar de tudo, né, Joel, que você não gosta dela, mas ela faz também uma boa fase aí no Superman na época, e desenhistas maravilhosos. Então é uma fase que realmente eu fiquei feliz de da Panini estar publicando isso aí, não só por poder copiar, tá tendo um trabalho ok aí, apesar de umas críticas recentes que eu fiz aí no Twitter, mas uma galera conhecer, né? Quem sabe, quem tiver disposto a ler, sabe que tem gente que não lê porra nenhuma mesmo, só quer reclamar. Mas pra quem quiser conhecer, reler, ter material com mais qualidade, agora leiam mesmo, né, galera? Não adianta só fazer a lombada na estante, não. Leiam, vejam os erros que tem, vejam as coisas legais que tem. E posso até falar aqui sem spoiler algum, mas tem muito desse Superman aqui, não é só o Superman da Era de Prata, não. Tem muito desse Superman dessa época aqui no filme novo do James Gunn. Viu, Joel? Sim. Tá bom. Mas você sabe que pra ele não adianta nada. Mas, bom, já que você falou, já que você deu esse pequeno, não é bem um spoiler, mas esse pequeno tostão do filme do Superman, Vamos falar, fala um pouquinho aí das suas impressões, sem spoilers, do que você achou do filme, se vale a pena quem ainda não assistiu ir assistir, quais são suas expectativas para esse novo DCU capitaneado pelo James Gunn. Fale um pouquinho aí, Maurício Dantas. Mas eu gostei muito, como eu falei, não é um filme perfeito. Eu acho, sem spoilers mesmo, não se preocupem. Até se eu deixar escapar algum, Marcos vai cortar aí mesmo. Ele vai ficar puto comigo. Puto, né? Porque eu não conheço, não vi. Vai me cortar, né? Basicamente. Mas não, calma. Sou contra o spoiler também. Cada um que vá feliz aí, curta a sua experiência, menos o Joel, que já decidiu que odiou. Mas é um filme bem legal, assim, a aventura no talo mesmo. Aquela coisa, eu acho que foi o Marcelo Miranda, né? Saudoso aí, que os deuses do cinema têm. Em bom lugar, Curitiba. E ele é como disse o Marcelo, que é o seguinte, é como se você estivesse começando o gibi pela parte 3, sabe? E não tem problema nenhum. Tudo vai ser explicado ali ao longo da história. Já começa com vocês viram, né? Não vou entrar em detalhes, mas vocês viram nos trailers lá, o estado que o Superman tá e tudo mais. Já começa com as consequências de uma batalha. E dali vai desenvolver e vai explicando o que foi que aconteceu. De novo, é como se você tivesse perdido a edição anterior. Não achou na banca. Não existe internet. Só agora no sebo, daqui a uns 2 meses, vai aparecer aquele gibizinho. Mas você vai ler aquilo ali, você vai se inteirando aos poucos. E as coisas vão sendo explicadas de forma acessível. Não é de forma didática, de forma bem natural até. Não é beabazinho, não. É muito bem feito. E o ritmo não cai, as coisas vão acontecendo e você vai alopando lá, tem kaiju, vai ter monstro alienígena, vai ter batalha da gangue da justiça, né? Ainda não é a Liga da Justiça, é uma ganguezinha da justiça. E eu acho que a grande força é isso, sabe? Sem muito malabarismo, o Gunn apresentou um universo já estabelecido, colocou você no meio daquilo ali. Fez você entender, não ficou voando nada aqui, dali. Tem algumas coincidenciazinhas, tem aquele monte de coisa que... Porra, mas nesse momento aconteceu tal coisa? É gibi, é filme de super-herói. Mas não desafia a sua inteligência de jeito nenhum. Esse é o primeiro filme, é o primeiro filme da DC desde, digamos, o segundo do Nolan, né? Que é legal também, vai lá, eu gosto do... O terceiro tem o Bane com aquela voz, assim, foi e dublado pelo seu dublador favorito. É ele que dubla? Puta que pariu. Ainda bem que eu nunca vi dublado. Mas, assim, esse terceiro bate uma porcaria, mas desde o Cavaleiro das Trevas, né? Que é com o Heath Ledger, com o Coringa e tudo mais, que eu não me arrependia de ver um filme da DC no cinema. Eu tava lembrando aqui de Lanterna Verde. Mesmo o primeiro Mulher Maravilha, você não gostou? Não, tá aí, eu gosto, mas é um filme fraco. Convenhamos, é um filme fraco. Não é nenhum. Pronto, tá aí Aquaman. Aquaman nem parece filme. Não, não, essa aqui não é o Aquaman, né? Aquele filme ali. É qualquer coisa menos o Aquaman. Tanto que vocês viram agora aí, né? O Boa, assim que soube que o James Gunn pegou lá a direção do DC Studios, ele mandou um WhatsApp pro Momoa dizendo assim: Lobo, baby. Ele é o Lobo, porra. Ele tem a cara do Lobo, o jeitão maluco, porra, louca do Lobo. O filme do Aquaman é tão invertido que o Aquaman, na verdade, é o Worm, né? Se você for olhar, o ator que fez o Worm é o Aquaman. Pior que é. É verdade. Pior que é. O Aquaman é apresentado no filme bebendo, quebrando uma garrafa de vidro no mar, porra. Poluindo a caceta toda, puta que pariu. Peraí. Um adendo. Você discorda do Aquaman bêbado? É isso, Maurício Dantas? Eu discordo de tudo do Aquaman do Zack Snyder, só isso. Você acha que outro personagem que não tem o costume de ser mostrado bêbado, aparecer bêbado, você acha que é meio descaracterizado? Maurício Dantas. Como assim? Desenvolva aí sua... Ele vai reclamar do filme do James Gunn. Assista um filme e depois me cobrem disso. Que filme? Quem é que tá bêbado? Esse é o Superman. Ele tá... Ele, ele... ele tá querendo reclamar de um filme que ele não viu, mas que você viu, e ele tá querendo reclamar, entendeu? É isso. Quem tá bêbado nesse filme, Joel? Você tá bêbado. Rapaz, você me falou ontem. Não vamos falar de intimidades aqui. Guardem isso para um podcast mais 18 anos. Esse aqui é um podcast de família. E não vamos falar disso agora. Deixem para falar sobre isso no podcast que vocês gravam lá no X-Video. Isso. Mas enfim, só queria dizer isso e que... As duas cenas extras são inúteis, mas assistam. Não são mais inúteis do que aquela cena extra de Kill Bill, mas são divertidas. E o Joel não vai gostar de qualquer jeito. Mas voltando... Você tá falando que tá bêbado. Vamos aguardar o que o futuro nos mostrará. Entendo, você tem o seu direito nerd de dar surto, você saber das coisas, mas... Eu fui bem informado pelo melhor. Ué, escuta. Mas voltando ao assunto que a gente tava falando, é o mote, né, dessa gravação. Basicamente, o Superman só enfrentou esse Quarteto Fantástico trágico nessa edição que você falou, que foi a 466, não é isso? Isso. É quando eles estão. Pronto, depois disso eles nunca mais são vistos. Então, esse Quarteto Fantástico da DC só existiu em uma edição. Exatamente. Lá pra frente, o que acontece, como eu falei, né? Que esse Reed Richards aí acaba virando meio que um Doutor Destino da DC. É, além da aparição dele, né? Só pra gente pontuar aqui. Além dessa aparição dele, ficou a mais clássica, né? Ele se tornando o Super Cyborg no retorno do Superman e tal, destruindo Coast City, essa coisa toda e tal. Na frente, ele reaparece nessa edição especial do Superman com o quarteto, do próprio Jurgens, que foi uma boa sacada dele, né? Ele confrontou o personagem e o próprio personagem, ele compara como é diferente a vida dele, dos amigos dele, com o que aconteceu com o Reed, Stu, Ben e o Johnny. E daí pra frente ele virou arroz de festa, né? Teve visual alterado várias vezes, voltou a ser Super Cyborg, teve nessa do quarteto com o Superman, ele te usava um visual feio, vermelho. Mas ele é uma coisa que eu acho interessante. Eles nunca mais brincaram com a ideia dele ser o análogo do Reed, né? De lá pra cá, ele virou um personagem realmente totalmente diferente, né? Divergente disso daí. Nunca mais tocaram no assunto. É, ele foi retratado de uma maneira completamente diferente, né? Ele virou não sei se a palavra certa é niilista, né? Mas basicamente ele virou um mega suicida, porque eu lembro quando o Jones usou ele lá no título do Lanterna Verde, lá na guerra, aqui ficou como Guerra dos Anéis, né, na Sinestro Corps War, ele foi membro da tropa Sinestro, mas porque ele queria morrer. Porque isso. Como ele tem esse poder de expandir a consciência dele, de habitar componentes eletrônicos com a consciência dele, ele ficou basicamente imortal, né? E aí ele integrou a tropa Sinestro. Eu lembro que quando isso estava saindo lá nos Estados Unidos, que mostravam quem estava fazendo parte da tropa Sinestro, o pessoal falava assim, rapaz, isso é muita apelação, né? Porque o Anti-Monitor, o Superboy Prime, o Super Cyborg, tudo fazia parte da Tropa Sinestro, né? O Mongo, os caras estão apelando. E ele realmente, ele parece que depois que ele virou o Super Cyborg, ele ficou burro. E aqui mostra que não, que ele era muito inteligente, ele era realmente um Reed Richards, né? E aí onde eu falo que, assim, meio que o próprio Jurgens mesmo, ele acabou tangenciando e foi, não só o Jurgens, né, porque outros autores também, e editores, sei lá, acabaram levando o personagem para outro caminho. Ele virou meio que, pronto, ele reapareceu recentemente na minissérie da Questão. A Questão, que é a René Montoya, aqui no Brasil ele ainda vai aparecer. O material ainda nem começou a ser publicado aqui. Mas ele reaparece. E é bem caricato mesmo. Ah, eu quero vingança, enfim, não tem muito a ver com o personagem do que ele era no início mesmo, não. E assim, o que falta talvez do personagem, talvez fosse isso, resgatar essa origem dele, meio que tipo, a genialidade, porque ele era um cientista, enfim, ele não era exatamente um vamos dizer assim, o metalo, ele não é o metalo, que é simplesmente um cara que só quer quebrar as coisas, não era. Deveria ter um diferencialzinho. Uma nota curiosa é que existe uma outra versão também do Reed Richards, né, que ficou do mal, que é o Ultimate, se tornou o criador, né, apareceu aí no universo normal. Primeiro foi um vilão do universo Ultimate, veio pro universo normal e agora recriou aí o universo Ultimate, né, que tem os poderes do Reed, né, apesar da deformidade dele é mais moral mesmo. E é mais uma visão aí de como o Reed Richards seria uma exceção multiversal, né? Porque a maioria é de escrotos, como aquele conselho dos Reeds, do Rickman também. Tinha essa ideia de afastar o Reed, dele ser um babacão, que ainda bem que tem a família para contrabalancear. No próprio Planetary, né, tem também, já que a gente tá falando, o filme é da DC, vamos falar mais da DC também, Planetary também tem um Quarteto Fantástico do Mal. São os grandes vilões, né, de Planetary, são os quatro, né? Exatamente, então, não deixa de ser um tema perseguido aí, essa questão de um Reed Richards maligno. Acho bacana, acho interessante o estudo de personagem, como gostam de os boçais e estudantes de cinema. Mas eu também acho que é perigoso, porque transformar em do mal só por transformar é um negócio... Vamos lá, injustiça, né? Falar de justiça com calma, porque Joel vai falar mal também, que é do Tom Taylor. Mas é uma coisa que hoje, por exemplo, eu pego os moleques aqui, os sobrinhos, os netos, falando muito na... ele é mais poderoso, ele é mais do mal do que o Superman de Injustice, sabe? É um padrãozinho assim, porque Injustiça acabou se tornando uma curiosidade comum nesses TikTok, nesses Reels, nesses shorts do YouTube também, que a galera YouTube aí gosta de mostrar que sabe das coisas, né? Teve aquela vez que o Superman ficou mal e matou não sei quem. Aí conta em 30 segundos uma versão distorcida, uma versão maluca. Aí eu acho legal que os meninos já dizem assim, eu vou perguntar pra meu tio, perguntar pro meu avô, pergunta pra mim, né? Mas já ouvi um monte de absurdo aí. E uma coisa curiosa também, saí do filme, assisti ontem com meu neto, e no final do filme ele gostou muito, foi do Guy Gardner. Ele gostou muito do filme, mas ele elogiou bastante o Guy Gardner e disse que dos lanternas que ele já viu, o Gardner é o mais legal. E aí, Joel, tem salvação? Rapaz, ó, eu só sei que o Anderson agora, né, o Dãozinho, que deve ter se revirado, porque o Dão tem um ódio tão grande do Gardner. Eu nunca vi ele ter ódio de personagem como ele tem do Gardner. Ele odeia, ele detesta, ele diz que é um personagem estúpido. Eu digo, não, pô, mas como ele foi caracterizado nos anos 80, porque fez aquele sucesso na liguinha do Giffen, era justamente porque ele era um escroto mesmo, mas era um escroto para ser odiado mesmo. Não, mas não precisava não, esse personagem é idiota, horrível, detesto, ele odeia o Gardner. É porque o Gardner tem cabelo. Ah, tá. Tem um corte de cabelo feio, mas pelo menos tem um cabelo pra cortar, né? É, o cabelo cresce, né? O problema é do Dão, não. O Dão é o Luthor da realidade, né? Com o mal porque perdeu o cabelo. É, tá aí. Essa é uma coisa também que eu acho que no filme peca, sabe? Eu acho que o Luthor tá bem escrito. Mas o Nicholas Holt, por mais que gostem dele e tudo mais, eu não vejo essas coisas todas nele, não, desculpe. Mas eu acho que ele tem papéis bons. Só acho que nesse caso específico, ele podia ter... Eu precisava de um ator mais com mais peso, assim, sabe? Não tô falando de físico, não, pra ser o Luthor gordinho do Burnie. Tô falando de peso de presença de tela mesmo, assim. O Holt caminha ali numa linha tênue do Chilique em muitos momentos. Eu acho que precisar de alguém, acho que talvez até por ter assistido recentemente, comentando com alguns amigos, bateu isso, né? Alguém disse assim, mas talvez seja a comparação com o Lex que apareceu recentemente em Superman Lois, né? A série de TV, que o Joel também não gosta da Lois. Não, né? Cara, que é isso, eu gostei pra caramba. Gosta da Lois. É, da Lois que eu tô falando. Não, assim, vamos cortar o Joel aqui por conta de misoginia e cancelamento. A série é muito boa, mas a Lois é fraca de feição, né? Como diz o Mussão. Pronto, fim da sessão de misoginia. O Luthor que aparece nessa série é muito bom. Eu não sei se você assistiu, Marcos. Ele é um cara barbudão, assim, careca. Eu vi fotos, não assisti a série, mas eu tenho uma foto com o Tyler Hoechlin, que quando ele veio pra CCXP, eu tirei uma foto com ele. Ô, Maurício, não, não é julgamento de qualidade se o Luthor é bom ou não, entendeu? Eu achei legal também na série para o propósito que eles queriam. Mas não sei se você concorda, esse Luthor dessa série recente, ele tá mais pra Vandal Savage que pra Luthor. Eu concordo que é um Luthor agressivo demais, mais força bruta do que inteligência, né? Até o plano brucutu, dele. Não, é brucutu, e brucutu, ele fica o tempo todo rangendo os dentes e grunhindo. Mas eu acho que ele tem uma qualidade importante do Luthor, que é o fator e fudeu. Quando você vê que o cara chegou, apareceu em cena, é porque fudeu, entendeu? E tem uma explicação. Ele foi brutalizado na prisão. Isso, é. No filme, nesse filme agora, não vou dar spoiler, mas é um Luthor muito mais chefe chiliquento, sabe? Da Faria Lima. Entendo que tem uma questão também aí de fazer uma comparação com bilionários de tecnologia atuais e tudo mais. Você falou chiliquento? Mas chiliquento, sim. Mas, pelo amor de Deus, não é igual o outro do Snyderverse, não, né? Não, pelo amor de Deus. Ali, como eu costumo dizer, ali era o Patrick, né, do Zorro Total, né? Do Olha a Faca. Pois é, não é chiliquento assim, não, mas é um Luthor que... Não sei, eu acho que não tem esse tom de ameaça toda. A ameaça dele, ele é inteligente, ele é maligno, mas vai muito pro Luthor Gene Hackman em alguns momentos, sabe? Da loucura, e eu acho que eu gosto mais do Luthor sinistro mesmo, sabe? Não esse Luthor mais afetado. Mas enfim, não prejudica em nada, não. Aí o comentário meu, pessoal mesmo, fiquem à vontade para discordar. Para adorar o Nicholas Hoult, eles estão fazendo aí uma divulgação bem... o triângulo amoroso, praticamente, né, do luto dos atores da Rachel Brosnahan, a Coen Sweat e o Hoult. Toda hora um elogiando o outro, assim, aqueles olhares e tudo mais. Beleza, tá fazendo aí o famoso queerbait. Mas não prejudica em nada no filme, não. Acho que é um... o personagem tá legal, o ator podia ser melhor... Mas confesso que o Coen Sweat surpreendeu. O cara realmente tem... sabe fazer um Clark legal e sabe fazer um Superman legal também. Eu achei um negócio bem, bem bacana. Ainda tinha umas dúvidas de ver até algumas imagens, mas ele em ação realmente, não vou dizer impressiona, mas convence. Olha. E se fossem adaptar? Agora é uma provocação. Se fossem adaptar o Hank Henshaw, o Super Cyborg, né, para esse novo universo DC dos cinemas, funcionaria? Ah, eu acho que funciona. Hoje em dia, com, assim, questão de efeitos visuais, certamente funcionaria, né? Não. Eu digo assim, o conceito do personagem, né? De como sendo um Reed Richards, uma versão que, propositalmente distorcida do Superman para tentar sujar o legado dele e tal, enfim. Funcionaria? Eu acho que sim. Eu não acho que eles fariam uma origem exata, uma origem nem sequer parecida com a dos quadrinhos. Eu não acho que eles mexeriam no vespeiro de colocar uma origem do Quarteto Fantástico pra ele, entendeu? Mas o personagem em si talvez funcionaria, não vejo muito problema, não. Eu concordo, e eu acho que principalmente porque o Gunn tá fazendo aí um universo de gibi mesmo, sabe? Não tem essa coisa assim, ah, mas isso não funcionaria num universo mais real, ah, mas isso não encaixa com tal coisa assim. Não, vale tudo. Vale tudo, o maior absurdo, se for bem colocado na tela, não precisa dessa justificativa nolaniana, não precisa de 5 filmes para desenvolver, nem nada. Já chega lá, você cai de paraquedas na história, e eu acho isso até muito mais saudável para filme, sabe? Do que ter que ficar construindo, começando do zero, explicando tudo. São personagens que estão aí há décadas e que você já pode dar um mergulho direto e ir lapidando as coisas ao decorrer do filme ou ao decorrer dos filmes. É, tá todo mundo cansado de ver Krypton explodindo, ver colar de pérola quebrando e aranha picando adolescente na escola, né? É, não à toa, né? A melhor recontagem de origem do Superman que existe é aquela de All-Star Superman do Morrison. Uma página. De estudo. O que você precisa saber é aquilo ali. O Morrison desconstrói tanto no sentido de chegar na essência da coisa que em frases de 2 ou 3 palavras, né? Planeta moribundo, pais amorosos, último filho, pronto. Agora é bola pra frente e vamos seguir daí, chutar, né? Pro gol, é. Exatamente. Bom, eu acho que é isso, né? Fizemos esse pequeno crossover involuntário ou talvez voluntário de DC com a Marvel. Quando estivermos ali próximos do lançamento ou na semana, na segunda-feira seguinte do lançamento de Quarteto Fantástico, faremos o inverso e aí falaremos do Quarteto com um personagem análogo do Superman e também, se possível, comentaremos um pouquinho do filme do Quarteto, né, se alguém já tiver assistido, algum de nós já tiver assistido antes da gravação. Algo mais a acrescentar, Joel Moraes, além de que você odiou o filme do Superman sem ter visto? Eu quero um dia poder assistir para odiar com mais propriedade. Algo mais, Maurício Dantas? Minha mensagem de luz e de paz aqui condizente com o Superman, né, pro Joel. Joel, não alimente esses sentimentos, faz mal. Isso vai te devorar por dentro. Melhore. Mas quem diria, hein? Não, quem diria? A gente ouvindo Maurício Coach, positivismo, que Maurício vulgo nas sombras da internet, mal. Esse mundo tá de cabeça pra baixo. É, já falei a mistura do tananã, tananã, com nana, nana, nana, nana. É o ópio do povo, é futebol e gibizinho. Muito bem. Mais um que outros, mas continua sendo o ópio do povo, né? Bom. É, inclusive no preço, né? É verdade. Bom, é isso. Até a próxima semana com mais um Pilha de Gibis. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br